Posso dizer que no conjunto dos serviços que estas entidades prestam para crianças, adolescentes, idosos, famílias, nós estamos a falar de mais de 1.800 pessoas que estas entidades servem. Nós estamos a falar de uma entidade que congrega 585 postos de trabalho. No seu conjunto, as entidades da Economia Social do Conselho de Oliveira do Hospital, todas somadas, são o maior empregador do Conselho. Isto, dada a dimensão, mostra a dimensão deste importante setor que presta cuidados, presta serviços às famílias.